Perdeu, não tem mais aquele gosto de amor. Não sinto na pele o arrepio dessa flor. Sei, não vai dar pra evitar, o fim está pra chegar. Um precipício de angústia acabou. Não adianta ligar, no Facebook vou te bloquear. No Instagram minhas fotos não vê. Ainda bem terminei com você. Guys.